É nóis. 96.1 Rádio Livre Capivara. Bom dia, boa tarde, boa noite, galera aqui. Você está no Samba da Terra. E hoje o BG, que é esse background, o sonzinho que você está ouvindo aí, vai ser aleatório da música do que está rolando aqui na rádio mesmo. Isso aqui que está rolando é James Brown. James Brown, James Brown. E é isso aí, hoje a gente vai fazer um programa falando sobre Nelson Cavaquinho, porque na sexta-feira passada, se ele estivesse vivo, a gente ia comemorar 100 anos de vida do nosso querido Nelson Cavaquinho, o artista da Mangueira, certo? E sambista, né, cara? O cara compunha sambas como poucos, assim. Ele, pra mim, está em segundo lugar, eu diria. Pra mim, primeiro vem Zequete, que é um cara que gosto muito. Olha lá, tá vendo? Como o cara que é garanhão. É garanhão, né? Até na Rádio Livre Capivara toca o celular do caboclo. Hoje o programa é dedicado à galera aqui de São Carlos e ao povo de luta da Jamaica, corretamente. Dedinho também aqui, falando aqui pra dedicar ao povo de luta da Nicarágua. E é isso aí. A gente vai tocar um CD que chama Nelson Cavaquinho, de 86. E do Nelson também a gente vai tocar um documentário de 69, do Leon Hirschman. Semana passada a gente fez um programa sobre Partido Alto. E a gente colocou aqui um documentário também do Leon Hirschman, falando de Partido Alto, que tinha Candeia e uns caboclos lá na casa da Manasseia. Mas é isso, vamos proseando. Alguém quer falar alguma coisa aí? Todo mundo tá suave na nave. Bom, 96.1 Rádio Livre Capivara. Lembrando aqui que você nos ouve também pela internet. Se você quiser mandar mensagens pra nós aqui pro Facebook da Rádio Livre Capivara, é só você entrar lá, procurar Rádio Livre Capivara, nos adicionar como amiguinhos, que teremos um prazer gigantesco. A gente coloca aqui todo o começo de programa, o programa que tá rolando, já publicamos hoje. E hoje é Samba da Terra com o Nelson Cavaquinho. Vamos parar de conversa e ouvir uma música. Salve Jamaica, salve São Carlos, é nóis. Rádio Livre Capivara, nós temos aqui também problemas técnicos, não é? Mas como a gente não pode deixar um bom som tocar pela metade, ser prejudicado aqui, quando eu me chamar Saudade de Nelson Cavaquinho, começando em breve novamente, é nóis. Desculpem-nos as falhas técnicas. Thank you.

muita gente tem um corpo tão bonito, mas tem a alma toda tatuada. Que és um palhaço. WG, me dá um abraço. Não te esqueças que és um palhaço. Faça a plateia gargalhar. Um palhaço não deve chorar. Aí galera, 96.1 Rádio Livre Capivara. Você nos ouve também pela internet no www.radiocapivara.blogspot.com. O nosso BG agora, vamos ver qual que é que tá rolando aqui. É Casa das Máquinas, Doutor Mito. Queria mandar um abraço aí pra galera que tá na internet. Deixa eu ver quem que tá, pro Rafa, que curtiu o nosso link aqui. É, mandar um abraço pra Bruno e pra Tainá também, que curtiram o nosso link aqui, que estão ouvindo nós pela internet. Valeu aí, é, Invisível também, que tá ouvindo nós pelo compartilhamento. E é isso aí, agora estamos aqui na Rádio Livre. Queria falar agora de uma cita meio séria aqui com você, Zé Bigodinho. Estamos aqui com o Zé Bigodinho. Os dois outros personagens não tem muito nome ainda. Um é um Zé Dedinho, é o Dedinho. O outro não gostou muito do apelido que eu dei, então eu nem vou falar ele aqui, né? Mas é a realidade, né, cara? Bom, falar de coisa séria aqui, o Zé Bigodinho, vou falar aí com você. É, na USP, você sabe que tá tendo uma ocupação lá na reitoria da USP, né? Tá sabendo? São Paulo, não daqui de São Carlos, de São Paulo. Fiquei sabendo. Ah, tá certo. Então, você sabe que lá na USP existe também uma rádio livre, assim como nós, né, Zé Bigodinho? Que não vincula propaganda, né? Você aqui na Rádio Livre não escuta propaganda, porque nós não se vende pra ninguém. Nós tá se podendo por dinheiro. É isso aí, entendeu? E lá na Rádio Várzea, os caras sofreram um ataque essa semana da rádio, numa rádio comercial, né? A Rádio Bandeirantes. E a Rádio Bandeirantes gravou um áudio sem autorização de um integrante da Rádio Vargem, certo? Da Rádio Livre Vargem. É, perguntou para os seguranças quem que eram os componentes da Rádio Vargem, certo? Aí o tiozinho falando, ah, o Pedrinho, o Joãozinho, a Mariazinha, né? E aí estão criminalizando a Rádio Várzea, certo? Como uma rádio pirata. Só que a gente quer deixar claro aqui que as rádios livres não se consideram piratas, porque nós não estamos correndo atrás de ouro nenhum, né? E nem escondendo ouro em ilhas aí. Boa tarde, pessoal. Zé Bigodinho na área. De pirata é eles, né? São eles. Estão querendo propaganda pra ganhar dinheiro, né, velho? Exatamente. Como assim, né? Pirata? Por isso que nós gostamos de vincular notícias aqui que você não vê na grande mídia, caro ouvinte, caro ouvinta da Rádio Livre Capivara. E essa é uma notícia que você não vai ouvir, inclusive por esse lado, na grande mídia, né? Porque a grande mídia é, está vendida, entendeu? A televisão que você vê só fala pra você comprar. A televisão que você vê só fala pra você ser o que você não vai conseguir ser. Por causa que aquilo que eles vendem é pra poucos e não pra muitos como nós, trabalhadores, trabalhadoras desse Brasil. Não é? Aí o cara chegou aqui mais perto e vai querer falar alguma coisa. Quer falar alguma coisa, velho? É, e você vê que essas medidas aí, como essa tomada na USP de, né, atacar a Rádio Livre, é para tirar a voz do povo mesmo, né? É para solidificar essa normalidade e pro povo não criar meios de se organizar e de levantar para alguma coisa, contra alguma coisa. É, eles tomam essas medidas sempre que podem de tirar a voz do povo e controlando sempre a grande mídia, todos os meios de comunicação, fazendo com que o povo fique mais desorganizado e aí fique dessa maneira que a gente está tentando mudar aí. Lembrando que os estudantes também estão lá reivindicando a não presença da PM no campus, né? Porque a PM do campus é uma afronta à liberdade, né? A gente tem hoje polícias militares, unidades de polícia pacificadora. Olha que contradição no próprio nome, né? Os caras estão brincando com a nossa cara. Unidade de polícia pacificadora? Polícia pacificadora? Né? Eu entendo também que o tráfico não era mil maravilhas já e não chegava um monte de políticas públicas do próprio estado, né? Mas é através da repressão que se impõe uma conduta de vida, né, pra nós. Não é nós que escolhe o que tá, o que tá acontecendo hoje. Bom, mais alguma coisa, Zé Bigotinho? Zé Bigotinho. Um abraço pra galera da Rádio Várzea, né? Mas hoje também o programa vai rolar Nelson Cavaquinho, né? Que segundo a história aí, fotografia, diz que ele faria 100 anos em 2011. Apesar de eu ter visto um vídeo na internet dele mesmo falando que tinha nascido em 2010, mas logo em seguida ele volta atrás e fala: não, aqui meu pai atrasou minha idade, porque eu queria ser polícia igual ele. E aí meu pai me pôs na polícia. Isso Nelson Cavaquinho falando, né? Foi polícia, e até por ser polícia, numa das rondas, disse que ele conheceu né? Largou a polícia e foi tocar samba. Ele não é originalmente da Mangueira, mas acabou lá, né? Não é uso. É isso aí, Zé Bigotinho. Você só tem que falar mais assim, frente ao microfone, senão as pessoas não ouvem você direito. Tá certo? Eu ia fazer assim, ó, na sua mão pra falar. Mas enfim, é isso aí. O Nelson Cavaquinho, acho que a última informação que se me deu pra ouvir, ele realmente não era do Mangueira, né? E ele era policial. Daí sabe por que ele... Olha que loucura. Sabe por que o Nelson Cavaquinho deixou de ser policial? Você sabe por quê? Por causa que um dia ele deixou o cavalo dele da tropa amarrado, e aí ele foi num bar pra curtir um samba de farda, pá. E aí o cavalo fugiu e voltou andando sozinho até o quartel. Aí ele foi demitido por abandono de posto. É isso aí, Nelson Cavaquinho, sabendo que é bom da vida. Depois, falando nisso, ó, lembrando dessa história, depois que acabar a homenagem a Nelson Cavaquinho, eu vou fazer questão de tocar uma música do Chico Buarque, chama Juca, que conta a história do Juca, que quer tocar samba, e aí o delegado prende ele lá, pá, e ele fala uma coisa boa pro delegado. É nóis. 96.1, Rádio Livre Capivara. Muito agradecido a todos e todas que estão nos ouvindo aí, via FM e pela internet também. E é nóis, continuem com Nelson Cavaquinho. Os meus sonhos fracassaram, porque não encontrava outro alguém. Foram tantas as conquistas. Mas como eu, sorte ela também teve. O Paulo que morreu, mas o sambista vive eternamente com o coração da gente. Mas o sambista vive eternamente no coração da gente. Mangueira é celeiro de bambas como eu. Quando ela também teve o Paulo que morreu. Mas o sambista vive eternamente no coração da gente. Mas o sambista vive eternamente no coração da gente. Os versos de Mangueira são modestos, mas a simples força de expressão. Nossos barracos são castelos e nossa imaginação. Oh, oh, oh, foi Mangueira que chegou. Oh, oh, oh, foi Mangueira que chegou. Mangueira é celeiro de bambas como eu. Quando ela também teve o Paulo que são modernos, mas há sempre força de expressão. Nossos barracos são castelos e nossa imaginação. Oh, oh, oh, foi Mangueira que chegou. Sabe sofrer, não tenho amor a Deus, carrego a minha cruz. Deus me ensinou a suportar os sofrimentos meus, assim irei até o fim feliz. Nesse mundo de quem pensa assim, sou pobre, mas sou rico de bondade que Deus me deu. Deus não me esqueceu. Quem vem ao mundo é para sofrer, uns fogem da vida, mas eu quero viver. Quem não sabe sofrer, não tem amor a Deus, carrego a minha cruz. Tira o seu sorriso do caminho, que eu quero passar com a minha dor. Hoje pra você eu sou espinho. Tira o seu papo e um amor. Onde sou isso? Galera, 96.1 Rádio Livre Capivara. Só queria informar pra galera aqui que nós estamos comendo aqui banana orgânica, certo? Vindo diretamente de um quintal de um camarada nosso aí. E temos aqui mangas orgânicas também, vindo diretamente do quintal do camarada. E o camarada, além disso, trouxe um café que não é orgânico. Esse tem agrotóxicos, certo? Mas é isso aí, espero que vocês estejam gostando do programa. Vamos continuar com Nelson Cavaquinho. Ah, só importante falar pra você, caro ouvinte e cara ouvinta da Rádio Livre Capivara, as músicas que a gente tocou até agora é Quando Eu Me Chamar Saudade, Tatuagem. Essa tatuagem eu ouvi hoje, a primeira vez, não aqui em casa, né? É, Eu e as Flores, a terceira. Palhaço foi a quarta. Sempre Mangueira foi a quinta. Deus Não Me Esqueceu foi a sexta. A Flor e Espinho foi a sétima. E agora acho que essa foi a última. Degraus da Vida foi essa agora, a última. Vamos ver aqui. The Mind Inspector. Um momentinho, cara, ouvinte e cara, ouvinta, não vai coisar. Bom, eu acho que essa foi a última. Se não foi, a gente depois corrige aqui. Espero que seja notícia agora o próximo, né? Eu acho que é. 96.1 Rádio Livre Capivara. Sei que estou no último degrau da vida, meu amor. Já estou envelhecido, acabado. Bye. passei a notícia que vejo me trazer. Os teus olhos só faltam dizer, ou melhor, eu me convencer. Guardei até onde eu pude guardar o cigarro deixado em meu quarto. É a marca que fumas, confessa a verdade, não deves negar. Amigo, como eu jamais encontrarás, só desejo que vivas em paz com aquela que manchou meu nome. Vingança, meu amigo, não quero vingança. Os meus cabelos brancos me obrigam a perdoar pra uma criança. Onde eu pude guardar o cigarro deixado em meu quarto. É a marca que fumas, confessa a verdade, não deve ligar. Amigo, como eu jamais encontrarás, só desejo que vivas em paz com aquela que manchou meu nome. Vingança, meu amigo, eu não quero vingança. Os meus cabelos brancos me obrigam a perdoar uma criança. pode deformar meu rosto. Repare bem que não é pouco o meu desgosto. Depois de tantos anos, perdi meu grande amor. Não cante agora, que é demais a minha dor. Seguindo assim, não tenho que lembrar. isso aí, galera. Estou chegando ao fim. Chegou ao fim, não o Samba da Terra, né? Porque nós não vamos dar esse migué com vocês ainda. É 1h20. Temos algumas coisas pra tocar ainda. Esse CD chegou ao fim com Luz Negra, né? Os últimos tocados foram Degraus da Vida. E depois, Notícia. A décima foi Lágrima Sem Juro. Décima primeira, Luto. E agora a última, Luz Negra. É isso aí. Já leu? Já? Daqui a pouco a gente vai soltar um documentário. Antes eu gostaria de ler aqui uma pequena historieta. O que chama historieta? Isso não é um poema do Eduardo Galeano, do livro Bocas do Tempo. Estou soltando palavras para a eternidade agora no ouvido de cada um, para que a possibilidade histórica seja diferente, hein, gente? Prestem atenção. Mão de obra. Mohamed Ashraf não vai à escola. Desde que sai o sol até que a lua apareça, ele corta, recorta, perfura, arma e costura bolas de futebol que saem rolando da aldeia paquistanesa de Umar Kot para os estádios do mundo. Mohamed tem 11 anos. Faz isto desde os 5. Se soubesse ler e ler em inglês, poderia entender a inscrição que ele prega em cada uma de suas obras. Essa bola não foi fabricada por crianças. Sopro do tempo aí na nossa querida história. Aí, né, gente? Bocas do Tempo. Tem o primeiro. É tão bonito também o primeiro, vou fazer a questão já. Tempo que diz. De tempo somos. Somos seus pés e suas bocas. Os pés do tempo caminham em nossos pés. Cedo ou tarde, já sabemos. Os ventos do tempo apagarão as pegadas. Travessia do nada, passos de ninguém. As bocas do tempo contam a viagem. Aí. Alguém quer falar alguma coisa? Quer falar alguma coisa, Zé Bigodinho? Zé Bigodinho está de boa. Está de boa. Bom, agora a gente vai soltar o documentário do Nelson Cavaquinho, feito em 69, olha só. Há muito tempo atrás. Em quanto tempo? 69, 79, 89, 99, 2009, 42 anos. Olha só. Muito bonito. Quem quiser, procura na internet aqui no YouTube. Na verdade, entra no nosso no Facebook, que a gente publica lá esse documentário do Nelson. E vamos lá. Muito agradecido aos ouvintes e às ouvintas da Rádio Livre Capivara. É nóis. Continue escutando e não escute indiferente, hein? Sempre crítico. Aquela dama das camélias, ai, que faz vibrar diversos corações em carnavais que passaram nas avenidas e salões, despertando ambições. Ai, eu não sou esquecida. Entre palhaços e perros, sou sempre a preferida. choro, risos e lágrimas em fantasias eu vi rolar, mas sendo a dama das camélias, nenhum pranto colorido me fez silenciar. Ai, eu sou aquela dama das... Eu nasci em 1910. E de pra cá já passei por tantas coisas tristes. E não sei se essas músicas que eu faço é... Em carnavais que passaram nas avenidas e só... Você estará mesmo dentro do... Está no seu sofrimento, sim, porque... Até minhas músicas são tristes, né? Agora eu gosto muito de palestrar com amigos, essa coisa, brincar, porque tristeza só nas músicas, sabe? Quem diz, não mente, na mão de um fraco sempre morre um valente. Quem diz, não mente, na mão de um fraco sempre morre um valente. Sou daquele tempo do brancura, que os fracos mandavam os fortes para a sepultura. Quem diz, não mente, na mão de um fraco sempre morre um valente. Quem diz, não mente, na mão de um fraco sempre morre. São coisas que eu passei da minha vida, né? Assim como um samba que eu fiz, samba de Dona Carola, que esta criatura olhava por todos, né? Então, essa Dona Carola disse assim: Nelson, você está numa situação má, então eu vou dar um jeitinho. Então é uma dessas músicas, esta música aqui, né? Levantei-me da cama sem poder, até hoje ninguém vem me ver. Fui amigo enquanto eu tive dinheiro, hoje eu não tenho companheiros. Hoje eles fogem de mim, mas não faz mal. Amigo, só pra levar meu capital. Se não fosse Dona Augusta e a Dona Carola, eu saía do hospital de camisola. Os caminhões cheios de cadáver, em 1918, que eu nasci em 1910. Então, aqueles caminhões cheios de cadáver, eu digo, mas onde é que irá essa gente? Mas eu ainda era menino ainda, com 8 anos. Só vi aqueles caminhões passar, mas felizmente na minha residência, lá no Arroio Joaquim Silva, que eu nasci na Rua Madre de Barro. Eu digo assim, mas com cuidado da minha família, que estavam todos já, minha família grande. Naquele tempo tinha o meu tio, tocava violino, foi professor de violino. Mas felizmente a minha mãe era lavadeira do convento Santa Teresa. Então ela trazia aquela comida pra gente durante a tarde, sabe, aquela lavadeira. E ela, que meu velho estava reformado, e ele tinha um instrumento que chama-se contrabaixo. Então o instrumento depois foi indo, depois meu velho, depois ele foi pro Cais do Porto. E esse instrumento nós começamos, né, eu saí com ele no carnaval, eu e os meus irmãos. Começamos depois, assim, bom, esse negócio não está bom. Então começamos a vender um pedaço do instrumento, certo? O contrabaixo foi embora, foi bocal, foi tudo. Caçulinha é o fim. Saiu o pai, ele é igualzinho a mim. Já está de olho na filhinha, do vizinho aí ao lado. Parece que mais tarde isso não vai dar bom resultado. Fazer um samba para ele é de gulinha. Ele tem 5 anos, só diz assim: papai, me arranja uma mulher. Eu estou preocupado com os atos do pimpolho a passar por uma jovem. Ele lava o piscolho. Seu Eto do Vampiro, ele também quer se bambear. Diz que é Vasco até charuto, o garoto quer fumar. Cumprimenta todo mundo como adora uma viola. Cismou que a Terezinha agora está ali dando bola. Os filhos vêm azul, gasolina. Você é bonito, né? Vai! Agora, o samba mais sincero que eu fiz é que eu já cantei pra vocês, caridade, né? Não se negar esmola a quem implora caridade. Me compadeço sempre de quem tem necessidade. Embora algum dia eu receba ingratidão, não deixarei de socorrer a quem pedir um pão. Eu nunca soube evitar de praticar o bem, porque eu posso precisar também. Sei que a maior herança que eu tenho na vida é meu coração, amigo dos aflitos. Sei que não perco nada em pensar assim, porque amanhã não sei o que será de mim. Tira o seu sorriso do caminho, que eu quero passar com a minha dor. Hoje pra você eu sou espinho. Espinho não machuca flor. Eu só errei quando juntei minha alma sua. O sol não pode viver perto da lua. Eu acho melhor assim, hein? E agora, tanta coisa, eu sou contrariado por causa do meu sobrinho, essas coisas, sabe como ela foge. E agora, pra mim, me lembrar de uma música que eu já fiz há tanto tempo com o Guilherme, me lembrei ainda agora. Mas é um sacrifício muito grande. Porque eu tô com aquela mágoa, aquelas coisas, sabe, que não estou como nos outros dias, né? Aquela alegria, aquelas coisas todas, né? Então, eu acho que vocês devem... Porque depois vem a descrição, aquela coisinha, não é isso? Não é isso? Agora eu acho melhor vocês pensarem, Gilberto, que já está acostumado a andar nessa chucha brava comigo. Olha o Messias. Olha o Messias está aí, peraí. Então, o Messias sofre hoje comigo aí. Sofre, mas ele sabe sofrer também, que ele é pior de uma velha dele também. O que, que é? Está todo mundo embarcando. Eu estou nessa base também de esperar a minha vez. Mas eu não vou agora não, peraí. Nós temos que comer muita rabada com batata, o que, que é? Do pó vieste e para o pó irás. Nesse planeta tudo se desfaz. Não deve sorrir no mal-estar de alguém, porque o teu castigo chegará também. Vives como um fidalgo, guarda a tua riqueza, que eu ficarei com a pobreza. Eu me considero rico em ser pobre. Sejas como eu, que sempre soube ser nobre. Tens um coração de pedra, de ninguém tens dó. Tu também és um que vieste do pó. Vives como um vidalgo, guarda a tua riqueza, que eu ficarei com a pobreza. passo é todas as flores, quase elas dizem assim: vai que amanhã enfeitaremos o seu fim. Quando eu passo, perto das flores, quase elas dizem assim: vai que amanhã enfeitaremos o seu fim. Vou partir, não sei se voltarei. Tu não me queiras mal, hoje é carnaval. Partirei para bem longe, não precisas te preocupar. Só voltarei pra casa depois que o carnaval acabar, Vou partir, não sei se voltarei. Tu não me queiras mal, hoje é carnaval. É isso aí, galera. 96.1 Rádio Livre Capivara. Vou colocar o fone aqui. Coloca em mim, Zé Bigodinho, pra ouvir se tá rolando, né? O BG baixo ou alto? Tá bem alto ainda. Aí, melhorou um pouco. Certo. Bom, esse foi o documentário, né, do Leon Hirschman sobre o Nelson Cavaquinho. É. E agora a nossa homenagem a Nelson Cavaquinho se acabou, né? Então a gente pode ficar tocando sambas durante um tempo. Só que hoje algumas músicas, principalmente as 3, 4 últimas, eu já vou avisando, caro ouvinte, caro ouvinta, não será samba, né? Mas são músicas que também dialogam muito com o samba, porque a gente tá querendo tocar um rap aqui, né? Que tem a mesma origem, né? Do samba, assim. E, bom, o som do BG que você está ouvindo é Passageiro, de Tom Zé. Tom Zé é um cara que eu queria conhecer mais. Conheço pouco Tom Zé. Vocês conhecem bastante Tom Zé? Não? Também. E você, cara, você decidiu o seu nome? Não também? Olha, está aberta a votação aqui pelo Facebook do nome do companheiro, certo? Ele é loiro, tem cabelos ondulados, barba, uma barba sexy. Aqui só tem um que tá com a barba meio baixa, o resto é tudo barbudo. Bom, gente, vou procurar o somzinho aqui, mas eu queria tocar duas músicas de um grupo conhecido, que é um grupo que o Mussum fazia parte. Vocês lembram do Mussum? Cafiotes. Esse aí mesmo, Mussum dos Trapalhões, que tinha o Didi, que hoje em dia faz um programa sensacional, né, gente? Pelo amor de Deus. Olha, aquele programa. Eu assisto todo dia. Todo dia eu entro, né, pra ver reprise da semana, assim. Vocês, caro ouvinte, eu estou sendo sarcástico, eu estou tirando um sarro. Eu não assisto esse rolê, eu não gosto. Bom, mas eles tinham músicas muito boas e músicas muito ruins, né? Mas

vou permitir que um filho sem pátria fale mal do nosso torrão. Eu sou fã do meu Brasil. Se quiser ficar, fique direito, se não. Eu sou fã dessa terra varonil. Se quiser ficar, fique direito, ame ou deixe o meu Brasil. Sou brasileiro. Saiba que no mundo igual a ela ainda está para nascer. Deus também é brasileiro, brasileiro de coração. Não vou permitir que um filho sem pátria fale mal do nosso torrão. Eu sou fã do meu Brasil. Se quiser ficar, fique direito, se não. Eu sou fã dessa terra varonil. Se quiser ficar, fique direito, ame ou deixe o meu Brasil. É isso aí, galera. Não tem nem o que falar, né? Da... É, então. Ó, a música fala claramente, assim, né, velho? Apoia claramente a ditadura, assim, né? Você não pode falar nada, né? Que não... O contrário daquilo que a própria música tá falando, né? Tipo, o Brasil é lindo, sensacional, pá. Ame... É, ame ou deixe, velho. Bom, revoltante, né? Mas é isso aí. Alguém quer comentar alguma coisa? Zé Bigodinho, você tem uma notícia pra vincular ou você não tem? Você lembra? Aqui, ó. É os caras de Tocantins. É isso aí, Zé Bigodinho. O que aconteceu lá em Tocantins, velho? Parece que algumas coisas não acontecem no Brasil, né? Mas elas acontecem. Em Tocantins aconteceu uma coisa que acontece muito mais rotineiramente do que a gente imagina, né? Que foi mais um ataque de pistoleiros em favor de grandes fazendeiros, né? De complexo aí do agronegócio, né? Atirando contra trabalhadores rurais, né? Nesse caso aqui foram contra-acampados em Palmeirante, em Minas Gerais, né? Foi no dia 27 que dois homens armados entraram lá no acampamento de Vitória, atirando na direção da casa de um acampado que chamava Divino, né? E a Comissão Pastoral da Terra, ela informou que os dois atiradores procuravam pelo Divino e pelo seu tio Noginel, né? O acampamento, ele fica em Palmeirante, como a gente já falou, lá em Tocantins, na rodovia Tocantins 335, né? E tem 19 famílias lá, né? E aí, o que aconteceu, né? Diante da ação dos pistoleiros, é lógico que você tá levando tiro, o que você vai fazer, né, velho? Se você tem possibilidade de responder, é lógico que você vai responder. Isso aí é um instinto natural do ser humano, preservação da própria vida. Né? Isso aí é. Mas isso aí. E aí, pra proteger o grupo, que tava muito em pânico lá dentro do acampamento, dois tiros saíram do lado dos acampados também. Né? E aí os supostos pistoleiros correram pro outro lado da estrada. Né? E nessa mesma noite, a polícia militar encontrou dois homens, né, feridos, que foram encaminhados pro hospital do Araguaia lá. Que é um hospital numa cidade perto. E é isso aí, cara. Tipo, as coisas estão acontecendo lá, né? Aqui em Ribeirão Preto também rola muita pressão, assim, nunca rolou, que eu saiba, nunca tem rolado tiro aqui, né? E agressão muito bruta, pelo menos ali no Alexandre Kollontai, mas... Que é um acampamento em Ribeirão Preto, tem 70 famílias, mas... É... Em foto você vê claramente, assim, tipo, uma galera na ocupação que ocupa mesmo a fazenda da frente lá, do acampamento, quando é pra ir pra briga da terra mesmo, é, chega 300 policial, chega carro, né? É impressionante, velho. É impressionante, assim, os caras chegam, né? Da mesma forma que chega na USP, chega, né? Chega em quem tá querendo fazer alguma mudança aí, né? E chega de forma dentro, pelo próprio Estado, né? E chega também por interesses privados, né? Nesse caso aí de pistoleiros, né? A mando de fazendeiro, né? A mando de desse complexo do agronegócio aí, né? Bom... É isso aí, galera. Agora tocaremos. Agora a gente vai mudar. Já estamos quase 2 horas, então a gente vai mudar agora a perspectiva para as pessoas que curtem samba. A gente só vai mudar um pouquinho, tá, gente? Porque só para mudar o ritmo, mas não vamos mudar a pegada, a toada do sopro que a gente tá dando no tempo aí, né? Então, essa aqui é uma música que chama Todo Ódio à Burguesia, do Clã Nordestino. E é nóis, Rádio Livre Capivara 96.1. Sai da frente, a peste negra do Nordeste troca os pente. Engatilha as rimas africanas por um mundo diferente. Não improvisa, a miséria é uma ferida que nunca cicatriza. Avisa as tia que recicla a vida num quilo de latinha. Na quebrada a burguesia financia a chacina. Na esquina a pretinha roda a bolsa e completa a renda mínima. Entenda a armadilha e saiba que a ferida na perna do pretinho é quem paga o cruzeiro transatlântico romântico do casal de canalha. Um dia desse o transatlântico naufraga. Se a sua vida é doce e a minha fome amarga, nem o seu cheque ouro custeia as minhas mágoas. Ver você burguês sofrer, sangrar pra mim é dádiva. Odeio o teu jeito de ser, já não suporto mais vocês no poder. E pros cristãos que juntam ouro e tem casas de aluguel, mas faz um camelo passar no buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Dos pretos, pretos, pretos, para os pretos, com os pretos. Todo ódio à burguesia, orgulho de ser da periferia. Dos pobres, pelos pobres, para os pobres, com os pobres. Todo ódio à burguesia, orgulho de ser da periferia. Dos pretos, pelos pretos, para os pretos, com os pretos. Todo ódio à burguesia, orgulho de ser da periferia. Dos pobres, pelos pobres, para os pobres, com os pobres. Todo ódio à burguesia. Orgulho de ser da periferia. Vai, chama o padre pra me exorcizar. Faz uma demanda, manda o tambor rufar. Chama os crente, faz uma corrente. Fecha o condomínio, esconde os filhos e parentes. Guarda os carros, esconde as joias. Troca o alarme das mansões luxuosas. Gasta grana, reforça a segurança. Blinda o seu carro, repudia as crianças. Esconde o Rolex, cancela o caviar. Tem medo de morrer, parou de ostentar. Mas valia a palavra mágica pra uma noite é trágica. Terror. Na casa da madame insana sádica. Vamos comemorar no braço, no saque, na quadrada automática. Na greve, no piquete, na porta de uma fábrica. Um drink do inferno aos canalhas da capa. No gatilho do meu ferro, flash da revista Caras. Cê vai ter que engolir minha carteira de trabalho. Cê vai lembrar de mim, da redução de quadro. Logo eu que não fazia parte do sindicato. Sempre obedeci, sempre cheguei no horário. Agora eu sou terror de canhão politizado. Então segura a freda, matilha de desempregados. Desemprego, desespero, filhos com medo. Não é segredo, não. Dos pretos, negros, pretos, para os pretos com os pretos. Todo ódio à burguesia. Orgulho de ser da periferia. Dos pobres pelos pobres, para os pobres com os pobres. Todo ódio à burguesia. Orgulho de ser da periferia. Dos pretos pelos pretos, para os pretos com os pretos. Todo ódio à burguesia. Orgulho de ser da periferia. Dos pobres pelos pobres, para os pobres com os pobres. Todo ódio à burguesia. Orgulho de ser da periferia. Famílias dominando o Brasil. Me liga, me avisa que eu troco a minha rima por um fuzil. Hey, dizem que é azul, o sangue da nobreza. Então vamos sangrá-los e encher nossas canetas. Vambora, então não demora, essa é a hora de rimar. Foi a porta de escola, quem mandou matar. Vambora, então não demora, essa é a hora de rimar. Foi a falta d'água, que mandou matar. Vambora, então não demora, essa é a hora de rimar. Foi a falta de pão que mandou matar. Então deixa o meu som bater forte no teu carro. Deixa o meu som ecoar no teu barraco. Deixa o meu som viajar pelo teu rádio. Afinal eu e você estamos do mesmo lado. Sem direito a brinquedo, sem direito a um hobby. Maioridade na grade garante os pontos pro seu ibope. Não é papo de louco, não é papo de lock. No puro sangue da minha gangue a vingança vem a galope. Nos versos loucomunistas dos pretos mais loucos do norte. Palavra feita das lágrimas de quem não para de sorrir. Palavra feita de sangue de quem não tem pra onde ir. Ressuscita negro cosme, ressuscita rei zumbi. Por vocês meu rap é mantra contra o FMP. Dos pretos, negros, pretos, para os pretos com os pretos. Todo ódio à burguesia. Orgulho de ser da periferia. Dos pobres pelos pobres, para os pobres com os pobres. Todo ódio à burguesia. Orgulho de ser da periferia. Pretos com os pretos, todo ódio à burguesia. Orgulho de ser da periferia. Dos pobres pelos pobres, para os pobres com os pobres. Todo ódio à burguesia. Orgulho de ser da periferia. No compasso dos soluços de quem morreu de bruços. Nos braços dos abraços de quem conhece o luto. No rito dos sorrisos de quem visita o filho. Nos olhos bem nos olhos de quem ouviu o grito. Nos dedos já sem medo de quem aperta o gatilho. Nos versos controversos de quem quer mudar o mundo. Isso aí, galera. Bom, agora já são quase 2 horas da tarde, né? Já tá ficando tarde, tá ficando quente. Pra finalizar o programa, hoje nós vamos tocar uma coisa muito especialica pra você. Você não vai ouvir em algum outro lugar. Quase isso, a não ser que espero que um dia toque muito mais do que hoje. É um grupo de rap lá de Ribeirão Preto, né? são os camaradas do MST lá de Ribeirão Preto. Tem um grupo de rap que chama Veneno H2, né? E eles têm umas músicas muito firmeza, pá. Se vocês procurar no YouTube lá, Veneno H2, vocês vão achar umas gravações que eles vieram tocar aqui no palquinho semestre passado. E hoje a gente vai tocar Militante da Terra, né? Tem várias, muito boa, mas hoje Militante da Terra aí pra você, cara ouvinte e cara ouvinta da Rádio Livre Capivara. Eu gostaria de agradecer aí a Tatá, que tá nos ouvindo pela internet. É nóis. Beijo, Tatá. E mais pra galera aí que tá ouvindo nós pela Ondas FM e o resto que tiver pela internet também. Bom, Militante da Terra, esse foi o seu sétimo Samba da Terra. Muito agradecido por estarem aqui, Zé Bigodinho. Muito agradecido, Zezinho sem nome ainda. E o outro também, que não sei se vai ficar dedinho, se não vai ficar dedinho. Mas é isso, esses são os personagens que compuseram a tropa de elite do sétimo Samba da Terra. Quer mandar um salve? Só manda um salve. Salve aí, galera! Aí, ó, o camarada vai falar um negócio. Ó, eu queria mandar um salve pra toda a rapaziada que tá escutando o programa. Foi muito firmeza. Foi puta aprendizado ter vindo aqui e ver que a rádio é um puta instrumento de divulgação de várias coisas e que a gente tem que se apropriar mais disso e fazer ela de fato uma ferramenta que a gente possa se comunicar entre todos nós, inclusive os moradores aqui do bairro próximo e da moradia estudantil e mundo afora, né? Por causa da internet também. Então um abraço pra todo mundo. E a gente vai voltar com o nome mais criativo da próxima. Mais alguém se voluntariza? Olha o telefone. Olha o telefone tocando. Quem será? Será que é um ouvinte da Rádio Livre Capivara? Pena que a gente não tem telefone aqui, né? Pra falar com você, cara ouvinte, cara ouvinta. Antes a gente tinha um telefone, mas esse telefone aqui de baixo não toca mais. A gente precisa ligar pra consertar nesse orelhão aqui. Bom, fiquem com Militante da Terra. Muito grato. Estou muito grato, muito agradecido, né, por você ter ficado com nós aqui. E você que curtiu, que não curtiu, mande sugestões, mande críticas pelo Facebook da Rádio Livre Capivara, ou entra no blog www.radiocapivara.blogspot.com. Certo? É nóis. Luta vivo em guerra, não era o meu quimera ter que marchar em fileira, de punho esquerdo pro alto, queimar os pés no asfalto e com olhar de malícia ter que enfrentar a polícia, bater de frente com choque quem é mais fraco, corre psicológico louco, povo de sangue no olho, foi-se facão e inchada, ocupação preparada, luta e barraco de lona, conquista a terra sagrada, cerca de arame no chão, assembleia, osso, rojão, o bicho pode pegar, se a reintegração, apreensão por um tempo não muda o pensamento, justiça sem será feita, e aqui será assentamento por um momento, passado e futuro se fundem numa visão, a favela e a senzala organizam uma grande ocupação, rota de fuga, exige respeito, saúde, educação. Capitão do mato tenta parar o avanço dos irmãos. Congresso ou viatura, conheço a conjuntura. Seja de um jeito ou de outro, é pro meu povo a tortura. Loucura e alienação, alimento não, ração. Meninas vendem o corpo, os moleques viram ladrão. Novela não é cultura e não estamos na Veja, nem na revista, isto é em comercial de cerveja. Não somos os bons de cara, fomos criados no gueto. Revolucionários, sem terra, mestiço, brancos e preto. Eu sou aquele que acredita e encara o choque. Eu sou guerreiro no rap, sempre em alta voltagem. Eu sou aquele que acredita e encara o choque. Eu sou um povo, eu posso ser o que quero. Eu sou aquele que acredita e encara o choque. Só que o tiro vem do grito dos discriminados. Eu sou aquele que acredita e encara o choque. Então bate no peito, levanta a bandeira. Vou ocupando o espaço como se ocupa a terra. É o som que entra no ouvido e o coração acelera. Primeiro e segundo passo, ocupação, resistência. Agora é produção, na base da insistência. O sol que racha na cabeça, esquentando chapéu de palha. Dia a dia, mão com calo pelo cabo da enxada. A vida é dura como a lida e com suor no rosto. Planto pão e na colheita que vai sentir o gosto. Dizem que sou violento e a panela vazia. A polícia mata e

um salve pra quem é. Correria todo dia dentro da periferia, na corrente da humildade, onde aprende quem ensina. Com os moleque na ativa, só os loucos eu tô firmão. De quebrada sem dar pala pra não chamar atenção, pois o prego que destaca, sei que ele é martelado. E o Zé Polvo que me julga, por Deus será julgado. Sei que aqui o bagulho é louco, mas não falta o respeito. É o elemento que engrandece o povo do gueto. Atitude de mil grau, ô tiozão aqui é nós. Dona Maria, ô seu Zé, cola aqui e solta a voz. Respeitamos o cabelo branco e a pele enrugada de quem reza todo dia, com as mãos calejadas do trabalho, do cansaço, do suor, do seu rosto pra ter rango no seu prato, sem precisar meter o louco. E dá força pro dilema, por justiça e liberdade. O preconceito se transforma em prosperidade. Daqui cresce e apareça para toda a multidão. Se preciso, lutaremos, essa é a nossa missão. Sem dar goela pro inimigo e pagar de simpatia. Periferia todo dia é a nossa correria. Ó, os homens embaçou, aí sujou, quebrou o clima. Mas não dá nada, minha arma, o microfone e a rima. Acompanhado na batida, atormentando a burguesia pra não ver lágrimas de sangue na mãe periferia. Eu digo um salve, salve, salve, salve, salve, salve, salve, rapa, um salve a todas as quebradas. Eu digo um salve, salve, salve, salve, salve, a todos os manos que trombei na caminhada. Eu digo um salve, salve, salve, salve, salve, salve, rapa, um salve a todas as quebradas. Eu digo um salve, salve, salve, salve, a todos os manos que trombei na caminhada. Salve, Veneno H2 agradece. Eu, Cezinha, agradeço a minha mãe, a minhas irmãs e a todos que estiveram direto e indiretamente participando desse trabalho coletivo com a gente. Valeu. Vou dar um salve aí pros manos do outro lado da muralha também. Salve, Coves, é nóis. Vou mandando um salve também pra todo mundo que acreditou no nosso trabalho e que era possível ele estar se realizando hoje. Valeu, é nóis, Veneno H2. É isso aí, galera. Esse foi o Samba da Terra. Acabou tocando as duas últimas músicas do Veneno H2, né? A primeira foi Militante da Terra e a segunda foi, se não me engano, Salve Rapa. É isso aí mesmo, gente. Como não? Como não? Como não? É isso aí. Vou dar o pause no Audacity aqui, que é o programa de gravação. É nóis, 96.1. Rádio Livre, Capivara. Semana que vem tem mais o 8º Samba da Terra. Massacration estarem de volta. Quem quiser, sinta-se à vontade para estar aqui. É nóis. Beijo!